KYK 688, 1260 kHz. Rádio Mulher Limitada, transmitindo de seus estúdios na capital paulista. A sua Rádio Morada do Sol de São Paulo. Uma voz que vai longe. Atenção, ouvintes. A partir de 1º de fevereiro, a Rádio Morada do Sol de São Paulo, AM 1260 kHz, 100 kW de potência, disponibilizará sua programação para novas doutrinas religiosas e programação em geral. Os interessados podem fazer contato através do e-mail moradasp@radiomorada.com.br ou pelo celular WhatsApp 11 99 410 4600. Rádio Morada do Sol AM, São Paulo, 1260 kHz. Módulo informativo. Mais notícias de hora em hora nos boletins da Rádio Morada do Sol de São Paulo. Tenha sempre um bom dia em nossa companhia. Tenha sempre alegria.